Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Olha, depende. Gávea Estática. Salve, salve, pequenas traças, aqui é o Diego Flyfish, começa mais um Gávea Estática. Estamos aqui com a Vivi. Olá. Com o Aiken Frost. E aí? E com o Fábio Nazaré. E aí, traças? Então, hoje estamos aqui para falar de trilhas sonoras. Tema que a gente já vem empurrando com a barriga há muito tempo. Eu acho que nem exatamente trilhas sonoras, né? Porque se a gente fosse pegar de trilhas sonoras, seria, acho que, a parada muito mais... que envolveria muito mais paradas, né? Quer dizer... A parada que envolveria... que pariu, eu sou um doente mental. É um assunto que envolveria muito mais coisa, né? Exatamente. Por exemplo, pô, eu tenho gigas de trilha sonora aqui no meu computador, eu sou um viciado do caramba. Então, eu tô com 20 gigas de trilha sonora, cara. Caraca. Então, mas é, na verdade, esse vai ser um programa não simplesmente, como o Aiken falou, focado em trilhas sonoras. Eu acho que eu até poderia chamar essa edição de momentos sonoros, né? É. Que talvez seja um programa sobre trilha sonora que tem spoilers, né, cara? Por incrível que pareça. Porra, eu vou falar da cena final de uma parada. É a música no contexto, seja do filme, do jogo, né? O lance, assim, né? Acho que a trilha sonora, ela não é só música maneira e tal, mas quando ela tá em conjunto com uma cena, dá um impacto foda. Então, acho que esse é o objetivo, né? Quando você escuta música, imediatamente você lembra das cenas, né? Porra, exatamente. Certo. Então, vou começar aqui pegando uma música que aparece no Kick-Ass, que, curiosamente, não é originalmente do Kick-Ass, né? Seria do... um punhado de dólares? Por uns dólares a mais. Por uns dólares a mais, né? E é uma música do Ennio Morricone, né? Que toca em um momento que a garotinha lá, a Hit Girl, tá invadindo o prédio do chefão lá do crime. Playtime's over, kid. I never play. Ela vem assim com a roupinha de colegial, né? Como se fosse uma criancinha mesmo. Ela é uma criança, mas... Como se fosse, né? Como se fosse uma criança normal, né? Como se não fosse uma psicopata do inferno, né, cara? Cara, essa cena é um orgasmo mental. Seu sem vergonha. Caraca, Flyfish. Ficou meio sujo, né, cara? Desfaça essa frase, pelo amor de Deus. Ficou estranho. No contexto ficou muito sujo, né, cara? A menininha vestida... Que pariu, cara. Pelo amor de Deus. Psicólogos escutando isso, né? Já... Eles já estão ligando pra polícia, né? Olha, peraí. Vamos ver quantos anos tem Clue Moretz. Não importa, é ilegal. Então, a cena basicamente é ela entrando lá na... no lobby do prédio. A música vai tocando assim, você vai tentando ver o que é que vai acontecer, né? Você sabe que o que vem pela frente. Cara, né? Tipo, você sabe, mas você não espera, né? É a menininha enfiando um trabuco na boca de um maluco explodindo a cabeça dele, né, cara? É, na verdade, ela meio que dá um tiro que sai pela bochecha e acerta outro cara, né? Rasga a bochecha, na verdade. Depois ela volta pra atirar no cara, pra matar o cara isso. Que ele rasgou a bochecha. Não, é quando eu falei até isso, que você já sabe o que vem pela frente, eu falo até que não só simplesmente essa cena, mas é as cenas seguintes também, né? Que a coisa só vai piorando, né? Mas esse é apenas o começo de uma sequência gigante dela invadindo lá o prédio, que é muito... É logo aí na frente que ela puxa um pedaço de pau com uma faca, assim, na ponta, não é? Ela corta a perna do maluco e... Eu não lembro se é nessa cena, eu acho que é aquela do... aqueles bandidos lá antes que ela faz isso, né? Eu não sei se nessa ela também faz isso, mas nessa na sequência dessa cena, ela tem aquela que é muito foda também, que ela faz um cara explodir a própria cabeça com a corda. Ah. Ela enrola o braço do cara e o cara acaba pegando a arma e atirando nele mesmo. É. Eu confundi as cenas de massacre, né? Que essa menininha propaga no filme. Mas aí a música só toca nesse comecinho, né? Só nesse comecinho. É aquele tipo de música que faz a introdução pra escrotização, né, cara? Check this out. A música que eu vou falar é a introdução, não exatamente introdução, mas do Metal Gear Solid 3. What a thrill with darkness and silence through the night. What a what a thrill. É, saca aquele esquema dos filmes do James Bond, sacou? Do 007? Tem aquela ceninha antes, acontece a cena, acontece uma ação ali, e aí tem aquele corte, né? Com aquele videoclipe, basicamente, no meio do filme. Os créditos. Cara, esse... O Metal Gear Solid 3, ele se passa durante a Guerra Fria, né? Os inimigos são soviéticos e tal, todo aquele esquema bem que lembra os filmes mais clássicos do James Bond, assim. É espionagem pura, né? Pô, com certeza. O cara é um espião sinistro que tá indo lá se infiltrar na União Soviética e tal, resolver o problema. E, cara, essa cena é totalmente chupinhada, né? É uma homenagem aos filmes do 007, com uma música muito... Eu até comentei com o Diego quando eu escutei, eu falei assim, cara, mas essa música tá meio 007, não, né? É uma referência clara, sabe? Não é assim uma coisa sutil. Uma referência lá Tarantino. É bem na cara mesmo. Não só pelo fato de ter esse negócio que você falou aí da ceninha e depois ter o videoclipe, mas a música, o estilo dela é uma música que você fala, pô, isso daí é música 007, sabe? É. Também tem umas notas assim que lembra, né, o tema do 007. Pode crer, com certeza, cara. E isso eu acho que é um ponto muito foda, cara, de você fazer essa ligação, sacou? E dar o tema ali da espionagem. Isso eu acho muito maneiro, porque com essa cena eu acho que ele estabelece o clima pro resto do jogo, né? É, a minha primeira indicação de trilha sonora, eu não... Assim, todas as trilhas que eu escolhi, nenhuma delas é assim, remete a uma cena específica da mídia, né? Todas são músicas temas, né? Então a primeira que eu vou indicar é uma dos end titles da série Game of Thrones, da HBO, né? Que é uma série que eu curto, apesar de não curtir o tipo de literatura, mas fantástica, eu não gosto muito. Mas a série eu até acho bem legal. E não sei se vocês se lembram, a série sempre tinha, na maioria dos episódios, eles sempre deixavam um gancho pro episódio seguinte, né? E sempre nesses ganchos mais épicos, assim, no final entrava esse tema. Aquela porrada inicial, né? Aquela porrada, e o tema vinha pra deixar aquele sentimento de grandiosidade ou de espera pro próximo episódio que o final desse episódio que você tá assistindo tinha deixado, né? É isso que eu achava maneiro. Temas épicos que lembram aventura, entendeu? E esse, pra mim, lembra bastante. Pô, com certeza, cara. É uma das músicas temas mais maneiras, assim, de escutar. Ela é uma variação. Acho que dá essa sensação mesmo. Isso. Ele é uma variação do tema de abertura, né? Mas eu acho que é melhor que o tema de abertura. Pô, eu acho que eu prefiro a da abertura, mas isso eu gostei, é bom, mas eu também prefiro a da abertura. E a propósito, a abertura desse seriado pô, é muito boa, cara. É, eu gostei. E eu só reparei depois que ela muda, né? Ela muda. É. Vai adicionando as outras localidades. Vai aparecendo os lugares novos. Acho que é um dos poucos seriados. É tudo bem, eu não sou muito de seriado, né? Mas é um quando você tá assistindo, principalmente no computador. O que acontece? Depois que você assiste o primeiro, você vai pulando as aberturas, né? Nos próximos, né? É, geralmente. Esse daí, eu acho que todo episódio que eu assisto, eu vejo a abertura de novo, cara. Pode crer, pode crer. Eu acho muito da hora. Ela é muito bem feita, cara. E tem tudo a ver com aquele universo, né? Que é contado no seriado. Uma parada que eu acho legal, assim, desse tema, né? Do Game of Thrones e tal. É que... Eu acho que ele dá essa sensação épica que você falou, assim, de impacto. Mas eu acho que ele não dá uma sensação épica demais, sabe como? É, exatamente. Porque o Game of Thrones é uma trama muito mais humana, né, cara? Tem lá os dragãozinhos da Daenerys e tudo mais, mas, porra, é uma trama política. É, não é tipo um de Star Wars que entra aquele tema grandioso cheio de metais, né? Totalmente oposto mesmo, né, cara? É. Estridente, não é, né? Isso que você falou mesmo. Não sei se vocês viram um Nerd Office que o Jovem Nerd comenta justamente dessa sensação que você falou aí, Fábio, da música dos créditos finais, e você meio que tá digerindo a obra e tal, sabe? Ele falou isso no contexto de tipo a Fox faz, e não só a Fox, vai, vários canais fazem isso, de quando entra os créditos, os caras desligam a música, colocam a propaganda 70% da tela De interromper, né? E acelera os créditos, sabe, cara? Quando isso, não eu acho desliga, horrível isso. Coloca a música bem baixinha. Pô, cara, isso é um saco. Você não consegue escutar. Você só escuta aquele cara falando. Ele falando do próximo programa. Assista agora. Da, da, da, da. Não, se eu não me engano, o exemplo que ele colocou foi do Dark Knight, cara. Que é um que tem muito disso, né? De você, caralho, que foda esse filme, acabei de ver e tal. No cinema, pô, a gente viu os créditos todos, eu e a galera que a gente foi lá, a gente viu os créditos todos, velho. Porque a gente tava lá digerindo o filme, comentando ainda sobre o filme. Imagina você ver isso em casa. E se eu não me engano, quando o Jovem Nerd gravou e no próprio comercial falava do Dark Knight. Cara, você acabou de assistir o filme, pra que colocar propaganda, né? Putz, cara, isso é muito zoado, isso é uma muito merda, cara. Bizarro isso. Não, eu gosto, cara, de assistir os créditos com a trilha sonora, sacou? Justamente por causa desse ponto. Uh-huh. E, pô, uma trilha sonora maneira, incluindo aí no final, porra. É a cereja do topo do mundo. E aquela trilha tipo assim, do final do Cavaleiro das Trevas é simplesmente foda. É, esse vai ser um podcast que vai ser cheio de menções honrosas, né, cara? A gente tá indicando os nossos, mas vai acabar indo lembrando de não, outros. Não, cara, tenha certeza que, tipo, eu não tô falando nem um milésimo do que eu queria falar, cara. Eventualmente deve fazer outros Gavetos Táticos. Com certeza. Mas essa foi a minha primeira. Então, a minha primeira é a música que o Pippin canta no Retorno do Rei. Can you sing, Master Hobbit? Well, yes. At least, well enough for my own people. But we have no songs for great halls and evil times. And why should your songs be unfit for my halls? Come, sing me a song. Home is behind the world ahead, and there are many paths to tread. Through shadow, through the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, all shall Pippin é um... Ah, não, é um... You broke my heart. Putz, cara, o Fábio tá cada hora... Cara, eu tenho a nítida lembrança de no cinema calado, velho, vendo isso. Todo mundo ficou calado, todo mundo olhando pra tela, eu fiquei apreensiva. Essa música me dá uma tristeza, sei lá, uma agonia. Eu acho muito bom. E você não espera que o Pippin, ele é dos Hobbits, ele é o mais idiotão, né? Quando o cara fala, né? Ah, você sabe cantar, o mestre Hobbit, né? Você não espera que ele vai... Você acha que ele vai dar uma pirueta, né, cara? Alguma coisa assim. Ele vai cantar aquela música que ele canta lá quando ele tá no Palácio de Edoras lá, que ele canta e fica batendo o pé junto com o Merry lá, tomando cerveja, sabe? Ele mesmo fala, né? Eu não conheço verde. Músicas para grandes salões, né? Nem para tempos ruins. Tempos ruins, né? Essa cena você tem que ver desde o começo, assim, que mostra quando o pai preferia que esse filho tivesse morrido e o outro sobrevivido. Cara, é muito triste. Beleza, então a minha segunda música é uma aí que meio que até viralizou, né, no YouTube. Viralizou. Que é o tema do Skyrim, né, o tema sim. Lá do Vaquinho. Nossa, pode ser. Putz, acho que até muita gente que nunca jogou o jogo mesmo, Skyrim, já deve talvez ter visto essa música por aí. Existe um monte de versões, todo mundo fez uma versão diferente, cara. Tem umas que são até melhores que a do próprio jogo, se brincar. Porra, eu vi uma do, maluquinho tocando violino e uma mulherzinha. Uma mulher cantando. Não, a mulherzinha tocando violino e o cara fazendo a capela. Tem uma mulher que maneiraço. Canta. Nossa, é tipo, tem uma mulher cantando. Lá que eu acho que, se não me engano, até o nome dela é Maluca. Né? Maluca, sei lá. Essa mulher, malandro, é muito foda, canta os temas do Mass Effect. Ela canta de vários jogos, se não me engano mesmo. Esse jogo aí é sobre o quê? Então, é um jogo de fantasia medieval, né? Meio na pegada do Senhor dos Anéis, até, assim, pra você entender melhor. Então, essa música, muitas vezes, ela toca na hora que tem uns dragões, né? Que é basicamente o foco do jogo. É histórias que envolvem os dragões. E você vai encontrar vários dragões durante o jogo, assim. O muito legal é que não é uma coisa... É meio que aleatório, né? Você pode estar lá viajando de um canto pro outro do mundo do jogo e pode, do nada, aparecer um dragão, né? E é legal que ele tem... A trilha sonora do jogo todo é muito boa. Quando você tá andando, simplesmente, já é legal. E quando aparece um dragão e, às vezes, toca essa música, assim, velho, que ela vai meio que evoluindo, sabe? A música. Ela vai subindo, sabe? É tipo a música do fudeu, né? Uhum. É, que você tipo, não, tá andando assim, aí começa, você escuta o barulhinho, né? O barulhinho do dragão, bem de longe, aí a música começa. Eu não sei nem se é a música do fudeu, eu acho que é mais a música de Shit Just Got Real, sabe? Cara, pra mim, essa é a definição do fudeu. Quando eu escuto essa música, eu penso... Não sei, porque assim, as batalhas no jogo contra os dragões não são difíceis em geral, tirando um ou outro, assim, não são difíceis, são até fáceis. Mas mesmo assim, são emocionantes. Sabe? É carregado de drama com essa música, assim, com uma coisa meio épica, sabe? Isso que eu acho que é foda. Pelo que eu saquei, eu acho que é um estilo meio nórdico, né? De música, né, cara? Tem aqueles vocais coral, assim, meio viking, né? Aqueles caras, assim, parece quase gritando, né? Muito foda, cara. E acho que é aquela parada, é aquele tipo de música, assim, principalmente num jogo, né? Que toca numa cena que você tá sob controle, é aquela que te dá o adrenalina pra você partir pra cima, né? É isso que eu tava querendo dizer. Tipo assim, pô, agora eu tô pronto, sabe? E ele tem o que você falou de ser meio nórdico, eu acho que faz sentido mesmo, que se você for ver, ela até lembra um pouco a música do... a trilha sonora do Beowulf. Pode crer. Minha segunda escolha de música, eu não sei se ela tá em algum outro ponto do jogo ou não, mas é mais naqueles vídeos de introdução, sacou? Que tem uns flashes assim do meio do jogo e tal. Ah, detalhe, né? Que eu só tô falando de música de jogo hoje, que talvez, pô, você tá envolvido, eu acho que é a que dá mais impacto, assim, na emoção e tal. Mas é a música de introdução do Silent Hill 3, cara. Todas as músicas do Silent Hill são muito sinistras, cara. Porque, assim, não é exatamente uma música que você esperaria de uma história de terror, sacou? Não é mesmo. É uma baladinha, né? É, uma baladinha, assim, mó felizinha, assim. Eu achei muito esquisita. É, mas quando você pega e coloca ela no contexto, assim, com aquelas paradas do jogo e, tipo... Principalmente pra quem já jogou, né? Sabe o que esperar, fica mais perturbador ainda, né? É, essas baladinhas aí acaba virando um estilo Silent Hill. Você já viu as outras músicas? Já, eu tenho abertura, uma trilha sonora assim. Aqui do Silent Hill, de todas. É engraçado, virou um estilo deles mesmo, né? Yes. Aquela mulher com aquela voz, né? Bem forte, pô, né? Que, caraca, com essa baladinha. A voz dessa mulher é um troço de maluco, cara. Mas como são essas trilhas? É um jogo de terror, né? Não, as músicas no jogo mesmo são. É. Né, dentro do jogo mesmo. Essa de introdução é um videoclipe, na verdade. De introdução ou as de créditos, assim, né? Uhum. Acho que as dos créditos também tem umas paradas assim. Vou te mandar, ô Fábio. Mandei. Mais uma música que eu acho foda. Você já viu aquela Rune of Nangel, que acho que é do 4? Eu tava abrindo ela nesse era ela. Momento. Uhum. Essa música é muito foda. A letra dessa música é foda, cara. Junta uma das paradas que eu acho mais assustadoras ainda, que é aquele efeito que faz a música parecer que tá sendo tocada numa vitrola velha. Aham, uhum. Verdade. Agora sim, essa daí que você emendou aí na Rune of Angel, ela já tem uma parada mais assustadora. Com certeza. Ela não é que nem a da introdução do Silent Hill 3, que já é baladinha pura, né? É, essa é muito mais opressiva, assim, ó. É uma coisa meio introspectiva, né? É. Escutar isso de fone de ouvido, ou de olho fechado, viaja total. Porra, com certeza, cara. Eu faço isso de vez em quando. A próxima trilha que eu vou falar é o tema de Cloverfield, né? Na minha opinião, o cara conseguiu juntar na mesma trilha a sensação de um filme de terror e suspense com um filme de ação, né? Acredito eu que seja bem difícil você conseguir mesclar e passar essas duas sensações numa música só, né? Essa música, ela toca durante os créditos, né, que você falou? Durante os créditos, porque no filme mesmo não tem música, né, nenhuma. É um filme handicap. Eu acho que é maneiro esse... quer dizer, a falta de trilha sonora ao longo do filme também é uma característica maneira, né? É uma trilha sonora maneira. E... Esse tema no final eu acho foda. É que nem eu falei, eu comentei uma vez no Mar Aberto, né? Que a trilha sonora são borbulhas, né? É. No caso desse Cloverfield aí, não tem nem como, né? Se é um filme supostamente handicap, não dá pra ter trilha. Mas certeza que não tem, cara? Não, certeza não. Eu acho que não tem, não. Eu nem lembro ter. Senão quebraria aquela sensação, é, né? É que todas as cenas são handicap, né? Não tem nenhuma de fora, não. Acho que eu tô me confundindo com a pegada do Distrito 9, que é meio handicap. Ele, no caso do Distrito 9, ele desiste no meio do caminho, né? É. Que é uma coisa, na minha opinião, um equívoco. Você começa uma coisa e desiste no meio. Ah, eu até que eu gostei no Distrito 9. Não, eu gostei também, mas isso pra mim foi uma cagada. No caso do Cloverfield, é aquilo que a gente já falou antes, né? Eu acho que a música, ali nos créditos, ajuda você a continuar imerso naquele mundo, né? Que o filme não tem um final feliz, né? Não, o filme não tem final, na verdade. É, não tem final. Ele é o final da história daqueles caras, né? Mas a história mesmo principal dá a entender que ela continua ali. Pô, esse filme é foda, cara, porque aquela mensagem na tela logo no início, antes de começar o filme de verdade, do Departamento de Defesa e tal, cara, aquilo já dá muita ideia. Já cria o clima, né? Porra, não, quer dizer, os caras basicamente te informam ali que Nova York não existe mais. O Central Park, uma das áreas mais famosas de Nova York, ainda por cima, tem um codinome como área restrita de não sei o que o Departamento de Defesa sacou. É tipo, parece que o impacto daquela situação gerou um cenário muito mais sinistro, sacou? Quase talvez um cenário meio apocalíptico depois. Ou eu tô viajando. Não, acho que é uma boa inferência, sim, claro. Assim, todo mundo sabe que eu gosto muito de animações, então a minha próxima indicação é uma música de uma animação que eu gostei muito, que passa logo no início de Up. Vai mostrando toda a vida de como a Ellie e o Carl se conheceram. Aí a trilha começa bem alegre, bem rapidinha. E, inclusive, é a mesma batida, né? Sei lá se chama batida, mas é tipo, é sempre igual, mas ela vai ficar... O mesmo tema, né? Isso, como o mesmo tema pode ficar tão alegre, de repente ela fica tristezinha, vai ficando tristezinha quando ela morre. Dá aquela sensação de tristeza, aquela mesma trilha que te fez ficar feliz no começo, faz você dar aquele sorrisinho de início, faz assim, tipo, ó, oh, que bonitinho, depois faz você entristecer. Cara, eu chorei assistindo essa cena. É a melhor cena do filme todo, eu acho. Essa primeira. É a mais emocionante, eu diria, do filme todo. É um curta-metragem, essa cena toda. E logo depois, tem uma cena que eu acho tão boa quanto, com aquela música clássica, cara, qual o nome? Os movimentos do velhinho lá vai seguindo, a rotina dele vai seguindo os movimentos dessa música, sabe? Eu acho super bem editado também, bem legal. Então, a minha última música aqui é de Star Wars, né? Acabei entrando no clichê. De uma abertura de Star Wars, mas é específica do episódio 3. Todo mundo já deve ter percebido que, apesar da música de Star Wars começar meio parecida, ela depois ela vai mudando, né? Depois que as letrinhas sobem e tal, aí muda pra a introdução do filme. Cada filme tem uma introdução diferente, tem uma música diferente. E sempre são variações das mesmas músicas, geralmente. É, geralmente sim. E no episódio 3 isso acontece, inclusive. Acho que a melhor abertura dos filmes, de todos os 6 filmes de Star Wars, acho que é do episódio 3, na minha opinião. Que é aquela navezinha do Anakin do Obi-Wan lá, entrando naquela guerra lá, espacial. Que acontece 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E essa música, ela vai acompanhando as navezinhas, meio que seguindo aquele tema de, acho que é de Tatooine lá, quando o Luke tá olhando aquele... É, isso mesmo. Dois, o pôr do sol, né, que é aquela... Tan, Binary Sunset, tan, o nome. Tan, tan. E ela vai no ritmo, meio com a... como se fosse aquelas marchinhas de exército, sabe? E, inclusive, se alguém tem a trilha sonora original, as músicas mesmo, não adianta, que no filme a música é diferente. Ela tem um tipo um tamborzão, assim, um bumbo bem forte, sabe? Sonora que você... É a mesma música, só que no filme ela é meio incrementada, sabe? Ela tem umas coisas que na música mesmo, do trilha sonora, não tem. Que roubada. Por que eles fazem isso, cara? Não sei, velho. Cara, vindo do George Lucas, eu espero qualquer porcaria pra diminuir a diversão dos outros. Você vende a trilha sonora do filme original e vende ela errada. É, eu acho que existe uma trilha sonora estendida, sabe? Deve ter, eu não sei, eu nunca vi. Ah, pra ganhar um dinheiro a mais, né? Se eu não me engano, até no Kill Bill tem isso. Caraca, maluco, tipo, DLC de trilha sonora. É, de trilha sonora. Não, é, tem até um caso igual a esse, foi o que aconteceu no Kill Bill. Lembra no Kill Bill a noiva, quando ela tá, acorda do coma, que ela tá meio que esperando aquele cara aparecer lá, o Buck. Uhum. Tem uma música de tensão que vai tocando, aí eu fui vendo a trilha sonora, eles transformaram essa música no rap, não sei porquê. Hey yo, I want to dedicate this song right here to Orin Ishii. Half Chinese, half Japanese, half American, and yo, oh what a species, a feminine perfection. She got the... Caralho, cara, eu odeio essas coisas. O filme, mano, não tem esse rap de um cara cantando. Eu, cara, eu queria música sem a voz do cara. Não sei por que eles fazem isso. Que nem tá no filme, né? Eles mudam. Mesma coisa acontece aí no Star Wars, né? E eu lembro no cinema, eu vendo isso, fiquei maravilhado, velho. Aquela cena lá, que é bem extensa. Ela, né, é bem grande. Ele acompanhando as navezinhas, né? Eu digo mais, essa talvez seja uma das únicas cenas boas desse filme, né, cara? Cara, a cena é bem maneira, bem construída, mas sabe o que eu penso quando eu revejo essa cena? É que, tipo, os caras da Industrial Light and Magic pensaram assim: porra, nós somos fodas e vamos mostrar aqui, vamos fazer um show off, vamos nos exibir aqui. Aí os caras botam tudo que eles podem colocar numa cena só, entendeu? É isso que vem na minha cabeça. É, isso é verdade. Cara, eu nem ligo os caras querendo fazer show off nem nada. Eu acho até essa cena ficou bem maneira. Eu gosto das cenas de batalha foda, sacou? Mas o lance é que essa cena de batalha não leva a nada, né? Ela tá solta, assim. Uhum. É, era isso que eu ia falar. Eu acho que o que o Fábio meio que falou aí é que você pega essa cena de batalha, que eu acho que é a melhor cena de batalha, assim, em termos de efeitos, de ação mesmo. Mas você pega aquela batalha lá do final do episódio 6, lá da segunda Estrela da Morte, pô, ela é carregada de emoção, né? Tem diálogos o tempo todo, né? It's a trap. Com certeza. É bem diferente. Tá dentro do contexto do filme, né? Essa tá meio jogada, né? Apesar de eu achar muito foda. É foda, cara. Esse que é o ponto, né? Essa cena simplesmente não tem propósito, cara. Porra, esse filme inteiro não tem propósito. Pior que não mesmo. Né? Você pega aquele... a série Clone Wars do Genndy Tartakovsky. Eu provavelmente assassinei a pronúncia do nome do cara. Mas o cara que faz as meninas superpoderosas e o Samurai Jack. Cara, aquilo é inacreditavelmente foda, cara. O General Grievous aparece ele nessa animação sequestrando o coisa. Ah, porra, foda-se. A gente não tá aqui pra falar de Star Wars. Eu já ia entrar num nerd rant de duas horas por causa disso. E eu digo mais, uma coisa que você já falou até, porque eu acho que eu tô escutando recentemente o episódio que a gente fez, o 25 com o Polar lá do Star Wars. Você falou exatamente isso. Sim, sim, provavelmente, cara, provavelmente. O General Grievous lá, do seriado. Não, lá. Certamente. Se você quer saber o que é que o Ike ia falar, você pode saber ainda. Vai escutar o episódio 25. Vai escutar lá. Buenas! Pra terminar a minha trilogia de sugestão, né? Pra variar a terceira de videogame, vou falar de um jogo que eu joguei faz relativamente pouco tempo, né, cara? E que é uma cena final, então se você não quer saber spoiler do final do Mass Effect 2, morra! Eu pensei que ele ia falar, pule agora, né? Não! Você merece a morte por não ter jogado esse jogo, cara. Sacanagem. E agora o Mike continua gravando sozinho, né? Que ninguém jogou. Ninguém jogou. Exatamente. Vamos todos nos suicidar agora. Não, mas o negócio é o seguinte, vai ter spoiler do final do Mass Effect 2, mas é o seguinte, o nome da missão é conhecida como Suicide Mission do Mass Effect 2, por um motivo muito simples, cara. Você passou o jogo inteiro recrutando gente pra sua tripulação, da sua nave, fazendo as coisas pro pessoal da sua tripulação ficar mais poderoso, mais leal a você, mais sinistro, né, de todas as formas possíveis, pra poder impedir uns alienígenas que estão sequestrando colônias inteiras de seres humanos, sacou? E aí, cara, você tem que entrar no jogo, são os Mass Relay, né, que é basicamente um portal estelar, assim, que vai te levar pra um lugar que não tem mapa, ninguém sabe o que tem, as criaturas que estão lá já te mataram uma vez, basicamente. Nossa. E você tá indo, cara, sem esperança de voltar, sacou? Essa sequência toda começa com uma batalha espacial fodaça, cara. Melhor do que Star Wars? Porra! Assim, eu não digo nem que é melhor em questão de combate, de coisa assim, não. Mas eu acho que você, ao longo do jogo inteiro, se investe emocionalmente tanto nos personagens, sacou? Você tá com eles. Porra, né? Cara, você tá com eles com certeza, tipo... E o lance de por que essa missão é conhecida como Suicide Mission, não só por esses motivos todos, é porque é o seguinte, se você não se preparou direito, vai morrendo todos os personagens, os NPCs, sacou? Vão morrendo um por um, cara. Tipo, na hora que você vai enfrentar a nave inimiga, se você não equipou seus canhões direito, a nave inimiga não é destruída a tempo, você bate nela, morre um membro da sua tripulação aleatoriamente. Ah, sacou? Não é script não, então. Véio. Não, tipo, é... Depende do que você fez, sacou? Ao longo do jogo. É uma trilha sonora pesada, cara. Pô, é muito, muito sinistro, muito opressivo. Uma cena de batalha violentíssima. E depois, né, quando você entra na base, começa a sabotar ela, destruir pra... E tentar fugir mesmo assim, né? Começa aquela música de corrida contra o tempo, sacou? E ataque vindo de todo lado, o tempo acabando pra explodir aquilo tudo. E aquela trilha sonora sinistra no seu ouvido. Pô, cara, é muito foda. Eu acho que é um dos melhores finais de jogo de videogame que eu me lembro, assim. Pode crer. Pode crer. Não vou repetir, pode deixar. É, tô vendo que eu não convenci ninguém, né? Não, mas eu vi um trechinho do jogo lá, e eu até um jogo que eu acho que... Foda que eu tenho que jogar primeiro ou primeiro, né, velho? Eu não consigo começar pelo segundo. Cara, mas... nem precisa tantos, porque tem um dos DLCs, eu acho que até grátis do jogo, que é tipo uma história em quadrinho, conta tudo do primeiro jogo, e até te permite fazer as decisões que você tomaria no primeiro jogo que afetam o segundo, sacou? Ah, é um quadrinho interativo? Assim? Interativo, assim, Ah, que legal. Você pode fazer isso, mas, porra, com certeza, você jogar o primeiro jogo, você ganha muito mais em questão de conhecer os personagens, de estabelecer ali uma ligação e tal. Quando o cara morre, não é um monte de pixel que tá morrendo, né, velho? Você já tem até uma afinidade com o personagem. São, né? Seus, pô, amigos, cara, né? Não, com certeza. É o que eu tava conversando com um amigo meu esses dias. Assim, eu acho que é pela primeira vez eu vi um jogo que conseguiu te fazer realmente sentir amizade pelos personagens. E a trilha sonora, porra, potencializa essa sensação, né, que você tá tendo aí. Eu acho muito bom, cara. A próxima trilha que eu quero recomendar é de um filme recente, Os Vingadores, né? Como eu já disse, eu gosto muito desses temas que lembram aventura, né? Que são épicos. Vingadores é um filme meio bobinho, mas, porra, você vê no cinema é um espetáculo, né? Cinema é isso, é espetáculo. Com certeza, cara. Acho que é uma das melhores trilhas, assim, de filme de super-herói que eu me lembro. Não, até eu ia falar isso mesmo. Desses filmes novos, eu acho que o Vingadores acho que foi o primeiro que pegou uma trilha mais marcante mesmo, né? Isso. Tirando Batman, que Batman é uma coisa separada, né? É. É outro estilo, né? Mas antes disso, acho que os únicos que eu consigo lembrar antes do Avengers é tipo o Superman e o Batman antigo, sabe? É, mas esses da Marvel, pelo menos os que foram feitos pela Marvel enquanto estúdio, nenhum tem tema, né? Pelo menos não que a gente se lembra. Não, o Spider-Man até tem uma música legalzinha assim, mas não marca tanto. Pô, cara, Iron Man, óbvio que Iron Man tem um tema. Ah, é, Iron Man tem. Não, mas você não tá falando. Você não tá falando do Black Sabbath, não, né, velho? Claro que eu tô falando do Black Sabbath. Porra. Do que mais? Não, mas o Iron Man, tirando Black Sabbath e AC/DC, ele até tem uma musiquinha lá em Cinetal também, que deve estar voando lá. Uh-huh. Que é legalzinha, mas também não é música de aventura que nem o Avengers, né? Pode crer, pode crer. Exato, esse tipo de música é aquele tipo que você coloca quando você tá correndo, sei lá, fazendo Cooper, né? Pra dar aquele gás, né? Ah, eu acho que pra isso ainda é Rock Balboa. Nossa! Não, cara, essa é música de montagem de treinamento. Então, pra fechar, a música que eu escolhi é outra de animação, como não poderia deixar de ser. Hakuna Matata. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Caraca, cara. Eu acho uma musiquinha tão feliz. É uma música que me deixa menos mal-humorada. O Hakuna Matata é meio que uma metáfora pra... Não drogas, mas meio que vagabundagem. Cara, eu ia dizer exatamente isso. Não, mas é. Mas é, cara. Mas é isso, né, no contexto do filme. É quando o Simba, ele foge dos problemas dele, aí ele encontra lá os drogados, que é o Timão e o Pumba. Quando ele era um filhote. Quando eu era um filhote. Foi bom isso, hein? Obrigado. Os drogados. São viciados em insetos. É, viciados em insetos. É, será que os insetos são uma metáfora pro crack? Deve ser. É, mas ele vence, né? Então... A música basicamente diz assim, toque o foda-se, né? Uh-huh. É por isso que é tão relaxante pra vir, né, cara? Pois é. Tem momentos em que a gente precisa ligar o foda-se, entendeu? E nesses momentos eu ouço Hakuna Matata. E a versão brasileira ficou muito boa, né, cara? Ficou. A dublagem desse filme ficou muito boa. A que eu lembro é a versão brasileira. Era Hatuna, né, era, cara? Hatuna, não era Hakuna Matata. Ah, é? Não sei se eles mudaram depois alguma outra dublagem, mas na original era Hatuna. Não, é Hatuna. Que eu ouvi falar, acho que foi no Jurandir Filho uma vez falou, que isso daí foi porque a Disney não queria que tivesse a criancinha falando cu, sabe? Nossa. Não sei se isso é verdade, mas não duvido também. Eu acho que não, cara. Ah, não é possível, né, cara? É, por que outro motivo seria? Mudar uma... Não sei. Porra, é no meio de uma palavra, cara. Até falar Hatuna é mais difícil do que Hakuna. É. Então não sei por que eles mudariam. Ah, você tá brincando comigo, né, cara? Não é possível que seja isso. Claro que é, cara. Ué, Conde do Cu virou Conde... É, tudo bem que do cu é... Mas, porra, né? Sério que você quer fazer essa comparação? Não dá, desculpa, não desculpa. Dá. Mestre Jedi Sifo-Dias, né? É isso Sifo-Dias. Mesmo que você quer trazer, colocar na mesa. Cara, a trilha sonora toda do Rei Leão é muito boa. É. Assim, bem animada e tudo. É bom pra escutar. Aquela primeira música, né? O Ciclo da Vida. O Ciclo da Vida é um nome, uhum. Pô, muito maneiro aquela música. É o Ciclo Sem Fim. Não lembro agora. Acho que é da vida mesmo. É porque ela fala nesse ciclo sem fim, né? É o ciclo sem fim. Caraca! Ainda bem que isso está gravado. E vamos ver quantos anos tem Clu Moretz no momento. Se ela, cara, nasceu em 97... Não importa, é ilegal. Eu diria mais, é imoral. Ó, 97 pra 2012. 15 anos, né? Eu achei que ela era mais novo até. Ah, mas o filme não é 2012, né? O filme é 2009, eu acho. Né? Por sinal, ela nasceu no mesmo dia que eu. Galera, será que a gente pode pular esse assunto? Esse papo tá esquisito. Ué, que tá ficando nervoso, cara. Não, cara, eu tô ficando enojado. Cara, tipo, você sabe, mas você não espera, né? Porque quando acontece, cara, é um esporro, maluco. Ué, e você tá falando, você tá piorando, cara, a coisa. Tempo. Não, não. Já ouvi falar que ele é antes, né, do 1. Não, o primeiro é... quer dizer, eu acho que nunca fala a data, assim, especificamente, mas é, dá a entender que é nos, na, nos anos 2000. Ah, não é, tipo, em sequência? É, tipo, um lá, outro pra trás, outro pra frente? Não, é, até porque no, no Metal Gear Solid 3 você, você joga, na verdade, com o cara que é o original do, do Solid Snake, no Metal Gear Solid 1. O Solid Snake é clone desse cara, na verdade. Ai! É. Tem, tem um... Pô, a história da série Metal Gear é muito complexa, cara. Eu pensei que era igual... Não vou conseguir explicar em um minuto, né? É, é. Sério. Eu pensei que era igual o 007, que, tipo, tem vários... Não, não, não. Ó, oh, basta dizer que saiu, não muito tempo atrás, um episódio do Games on the Rocks, que é sobre Metal Gear. Tem 4 horas de duração um podcast desse. Nossa. 4 horas, mano? 4 horas, velho. Meu Deus. Editado. Por aí você tira. Ah! Essa cena tem que ver desde o começo, assim, que mostra quando o pai rejeita o filho, porque prefere o filho que morreu, que era o mais preferido e tudo. Prefere, prefere o mais preferido. O mais preferido. É, prefere o cara, mais preferido. Cara, a gente tá com cada pérola, hein? É uns 200 anos sem gravar, né, mano? Pra sua tripulação, da sua nave, pra impedir lá o pessoal que tá atacando a humanidade, os alienígenas sinistrados e tal. Ué, que rapidão. Engole essa pizza aí, pô. Não, cara, eu tô... Tá rotando. Foi a pizza. Foi uma golada de Coca-Cola que desceu de lado. Nossa. Pronto. Continue. Eu acho que eu tô melhor agora. Não, eu até tava falando pra Vi, essa versão aí mesmo da, da maluca lá, os caras deviam lançar algum DLC que tenha essa música aí em um contexto, velho, sabe? Porra. Tipo, é, sei lá, tipo um... Eu até tava imaginando, falando pra ela, a gente viajando lá no, sobre o jogo, eu imaginei até que no jogo você encontra, além dos dragões, um, um grande foco, assim, apesar de ser meio que side quest, mas uma coisa que é bem presente também, são as umas sub-entidades que tem, sabe? Uns, tipo uns sub-deuses que tem no, no, no jogo. Ouvi falar dessas coisas. Que a grande maioria deles são bem filho da puta. Eles pedem pra você fazer as coisas mais escrotas, tipo, ah, mate o seu melhor, o seu companheiro, sabe? Pra... É uma coisa bem Conan, sabe? O Conan não tem aquelas entidades meio malignas, é, aquelas o coisas. Colega meu, o colega meu que tava jogando, ele falou que ele tava cumprindo umas quests, assim, que teve uma hora que ele cumpriu uma quest dela, dessa, que abriu um portal, assim, que ele achou que ia sair o Pinhead lá de mas dentro. Mas tem umas que são meio fodas. É, eles querem que você seja o campeão deles, saca? Todas as entidades. Eu sou campeã de todas as... Caralho, você não tem moral. Não tenho. Você é uma psicopata do inferno. Eu quero itens. Eu quero itens. Cara. Essa maluca é até interessante, hein? É, em qual sentido que você tá citando agora? Meu Deus. Há vários. Eu tenho até medo. Ah, não, eu concordo com todos eles. Ela é mexicana, ela é foda. É mexicana? Uhum. Ah, tá sem sombreiro, como é que eu vou saber, né? Nem tem bigode, né? Né? É. Não tá comendo um taco. Também, não tá usando aquele poncho colorido, né? Poncho, né? Caralho, a gente conseguiu falar todos os arquétipos de mexicano, né? Pessoas, mais um Gava Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Então, viu, antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você conhece o Crackle? Eu conheço. Sim, sim, o Crackle, para quem não sabe, é um site onde vocês podem assistir filmes e séries diretamente do seu navegador, né? É como se fosse, você vê pro stream, como se fosse um YouTube de filmes e séries. É só clicar no filme e começar a assistir. E, especificamente, o pessoal do Crackle entrou em contato com a gente aqui do Gaveteiro para divulgar uma série nova. Ah, é? É, exatamente. Ah, é? Não sabia! Eu gostei que você tá muito interessado. Então, a série se chama O Desconhecido, e o diferencial dessa série é que ela é exclusiva do Crackle. Só vai ser no Crackle? Só no Crackle. Na TV você não assiste essa série. E por que eles foram atrás da gente, Vi? Porque eles querem o nosso apoio na divulgação desse seriado. Na verdade, essa é a resposta errada, porque é a série do Aiken. Essa é a resposta obscura, a gente não queria contar, mas essa série foi inspirada no Aiken. É baseada em fatos reais, é baseada no Aiken. Então, quem faz o papel do Aiken nesse seriado é o Dominic Monaghan, que é o Merry. Merry de Senhor dos Anéis, quando Merry. Eu assisti, bem que eu notei. Ele relata no blog dele algumas histórias meio bizarras, né? O pessoal vai lá até ele, conta as histórias que aconteceram com eles, né? E daí ele passa as histórias para o blog dele. E a série é isso mesmo. Cada episódio é uma dessas histórias. O que torna cada episódio independente um do outro, né? Porque são personagens diferentes, sempre. É muito a cara do Aiken. Ele é bem bizarrão mesmo, cara. Acho que se você gosta desse tipo de coisa, é um prato cheio. Eu gosto desse tipo de série de suspense. Pra ser sincero, não é muito meu estilo, cara. Isso é meio, pelo menos, eu assisti dois episódios, né? Um dos que eu vi, que foi o episódio 3, é bem gore, né? É meio perturbador o episódio. É bem daquela vibe mesmo das creepypastas, né? Que a gente falou no episódio... Qual que era? Vi aqui, 53. O Gavestat 53, né? São episódios bem curtinhos, né? E cada um tem cerca de 20 e poucos minutos. E é legal que as histórias variam muito, né? Esse que eu falei, o episódio 3, ele fala de canibalismo, esse tipo de coisa. Tem episódio que fala de possessão demoníaca, tem outros que fala de espíritos, essas coisas, né? Então é bem variado mesmo. Assiste lá no site crackle.com. O link vai estar na postagem. Aproveitando que você vai dar uma passadinha lá no Crackle, olha lá uma listinha de filmes que eles separaram, tô vendo aqui, de... Especial de Halloween. Isso, especial de Halloween, né? Que Halloween tá chegando aí. E separaram vários filmes. Dentre eles, até que eu tô vendo... O Exorcismo de Emily Rose, o Terror em Silent Hill, que é até bom, né, pra quem tá na pilha de ver o novo filme de Silent Hill, já reviu o primeiro filme, e também tem o Drácula de Bram Stoker, né, que é um clássico. Tudo isso de graça, online, sem cadastro, sem nada. At first I was afraid. Agora voltando à nossa programação normal, recebemos alguns e-mails aqui, separamos. Qual foi o e-mail que você escolheu pra você, Vi? Eu escolhi aqui o e-mail do Eder Art. Boa tarde. Tá bom, vai. Boa tarde, me chamo Eder, trabalho como designer e curso arquitetura. Assim como vocês, sou apaixonado por cinema, games e desenho em geral. Bem, gostaria de elogiar cada um de vocês especificamente, mas vou tentar encurtar. Os únicos podcasts que tinha algum saco para ouvir era o Nerdcast e o MRG, até encontrar vocês, que são pessoas de grande personalidade. Bom. Só a dicção que não é muito boa, né? Desde quando comecei a ouvi-los, já posso dizer que sinto como se ouvisse a voz de amigos. Realmente me surpreendi. Muito sucesso pra vocês. Já posso dizer que vou acompanhá-los até o dia em que alcançarem o que pretendem alcançar. Força, amigos. Muito bom, meu Deus, Eduardo, você não acha? Eu acho, eu gostei. É sempre bom uma massageada no ego, né? É. A gente gosta. Tem bastante gente ultimamente comparando a gente um pouco ao MRG, não é? É. Teve até o Elvis Fontanella que tweetou pra gente esses dias, né? Disse que a gente lembra muito o MRG antes do sucesso subir. Eu não sei se isso é um elogio pra gente ou é uma crítica pro MRG. Sei também. Eu continuo gostando do MRG, então... É, eu conheci ele depois de sucesso, então não sei, né? Se eles eram ruins antes, aí a gente já viu. Foi uma crítica pra gente. Eu separei aqui o e-mail do Luiz Rolim. E ele falou o seguinte: e aí galera, descobri esse muito interessante podcast quando estava buscando informações de como fazer um podcast. Baixei quase todos os episódios e estou escutando já há uma semana. Já ouvi 13, gostei muito daquele sobre pirataria. Pois sempre quando falam em público, a turma tem medo de falar que já praticou a pirataria. Mas vocês falaram na boa, sem medo algum. Gostei de todos, mas esse eu até repeti. Parabéns pelo trabalho de vocês, sou Luiz Rolim, moro aqui em Orem. Utah, olha só, Utah, Estados Unidos, isso não é? Orem, Utah. Ah, é Orem? Orem. Orem, Utah, que coisa. Moro aqui há mais de 11 anos. Quando estou cansado de tanto inglês, passo um good time, olha só, ouvindo vocês ou os rapaduras, ou ainda os nerds. Bem, é isso aí. Obrigado pelos bons momentos juntos. bem legal, cara. A gente recebeu algum e-mail de fora, assim? Não, acho não lembro. Que não. Não que valha tanto, assim, né, cara? Mas o e-mail dele foi legal. Não que o e-mail dele valha mais que o e-mail dos outros, né? Ah, vale porque foi um e-mail legal. Só porque ele é de fora? Não. E aí, Vi, quer soltar um tweet aí pra gente deixar rolando enquanto a gente termina esse bloco de notas? Vou soltar. O que é que você vai escrever? O mesmo de sempre. Ah, o mesmo de sempre não. Seja criativo. O que é que tem a ver com o episódio de hoje? Ah, enquanto a Vi pensa aqui numa resposta criativa, numa pergunta criativa, vocês podem notar, quem anda seguindo o Gaveteiro, que a gente agora adotou uma nova política, né? Antigamente, o nosso Twitter, ele só seguia a gente mesmo, ou seja, eu, a Vi e o Fábio, né? O pessoal do Gaveteiro que tem Twitter, né? O Ai Quem Não Tem. Que seria uma forma de ficar mais fácil vocês acharem a gente, né? Mas viu que isso não tem muito propósito, já que a gente já colocou os Twitters do pessoal em cada postagem do Gavestática. Então, a partir de agora, o Twitter do Gaveteiro segue todos os nossos seguidores. O que é legal, que agora a gente pode ver aqui a timeline, né? Ver o que nossos seguidores andam falando, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa interessante nesse momento. Muita gente falando da novela da Globo, que terminou esses dias. Nossa, esse oi, oi, oi me irritava. Olha aqui. Vitor Lopes, que é o @_vlopes, ele falou uma coisa muito interessante. Como eu tenho medo dessas libélulas? Vi, escreve aí. Quem tem medo de libélula, se manifesta aí no Twitter do Gabi. Tem certeza, o Caio Braga acabou de fazer uma melhor, hein? O que foi que ele falou? Gente pelada na timeline, quem foi? Nossa, quem tiver pelado na timeline... Manifesta isso aqui. Dá um senso de urgência aí. Agora! Ah, um recadinho rápido também. Não deixe de comprar as camisetas do Gaveteiro lá no Vitrine Pix. O link vai estar na postagem. Exatamente. Entre lá, compre aqui. As estampas são legais e o preço tá bom. É isso aí. Ih, ó quem falou foi o cara da Libélula, viu? Foi o Vitor Lopes. Ah, meu Deus. Ele tá pelado na timeline. Oi! É o Caio Braga, viu ele pelado. Ai! Pô, o Gaveteiro tá seguindo até o PSDU. Pô, agora eu tô seguindo todo mundo.